Pode ser parecer clima, não dá. Sei que te amo, sei que te amo. Sei que não vou negar. Diz que não me ama pra me machucar. Inventa uma história, destrói essa história. Mas a noite cai logo, e logo, logo, logo cê vai ligar pra mim. Nessa cama vazia e tão fria, você vai lembrar de mim. E vai lembrar onde, onde for, onde, onde for, vai. Onde for, vai. For